Você é minha felicidade, você é minha cara metade, você é tudo que um dia eu pedi pra Deus. É o ar que eu respiro, no meu jardim é o lírio, não vivo sem você. Princesa do meu lar, por onde eu passar, vou dizer que te amo. Se eu pudesse, eu gritaria bem alto pro mundo inteiro ouvir que você nasceu para mim. Eu nasci pra você. Nenhum homem é feliz vivendo sozinho, a solidão está sempre no caminho pra te torturar. Foi Deus que quis assim, foi Deus que preparou você pra mim. Foi Deus que quis assim, foi Deus que preparou você pra mim. Se eu gritaria bem alto pro mundo inteiro ouvir que você nasceu para mim. Eu nasci pra você. Nenhum homem é feliz vivendo sozinho, a solidão está sempre no caminho pra te torturar. Sim, foi Deus que preparou você pra mim. Foi Deus que quis assim. Foi Deus que preparou você pra mim. Se eu pudesse, eu gritaria bem alto pro mundo inteiro ouvir que você nasceu para mim. Eu nasci pra você. Sozinho, a solidão está sempre no caminho pra te torturar. Foi Deus que quis assim, foi Deus que preparou você pra mim. Foi Deus que quis assim, foi Deus que preparou você pra mim. Foi Deus que preparou você pra mim. Foi Deus que preparou.